Zeno 210, bola 3, Zeno. Sérgio, agora 136, na frequência 1, 288, até 3325. Ouviu, 288, 3325? Voo 476, taxa autorizado. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 190, chama Torre. Corrigindo, chama pronto, altímetro no 01. E 11, Juliette Alfa, ponto de espera, então pronto, voo 476. Whisky, Juliette Uniforme, está livre, ingresso no pátio 1, reboque para o portão 03, reporte ao término. Ok, Torre, Juliette Uniforme reportará a graça. Agora o ponto de espera está pronto, voo 476. Voo 476, ali em decola 10, vento 110 graus, 05 nós. Ali em decola 10, voo 476. Salvador, Alfa Yankee Bravo está aguardando na faz 3, ciente do Webjet. Afirmativo. Jet, Whisky, Juliette, Fox, chama na frequência 286. O Salvador, é do Jet, Whisky, Juliette, Fox. Consiga. Whisky, Juliette, Fox, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1 da posição 5. Whisky Juliette Fox, ainda tem uma aeronave no pátio 3, já está rebocando. Quando ela estiver na saída do pátio 3, eu autorizo, já. Ciente Juliette Fox, aguardo autorização, grato. Azul Alfa Yankee Bravo, pode reportar na saída do pátio 3. Ciente Alfa Yankee Bravo. 476, falou 845, controle 119, decimal 8. 98, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Gol 476, passa 1.600 pés. Torre, o IFS Net de Porto informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Gente, bom dia. Azul, Alfa Yankee Bravo. Autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao término. Ciente, Yankee Bravo, autorizado ingresso no pátio 1. Webjet, Whisky Gillette Fox está livre no início do reboque, reporta na saída do pátio 3. Whisky Gillette Fox reportará na saída. Torre igual no 155, posição 1-1, pushback estacionamento. Autorizado, chame táxi, no 155. Autorizado, repórter táxi, no 155. Torre Salvador, muito bom dia, hotel 3601. 3601, São Paulo autorizado, 360, via Upper 16. Decola no 0 direita, da Euleda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5455. Autorizado 360, a Upper Whisky, poderia confirmar o 16? Upper Zulu, 16. Upper Zulu, 16. Nós temos aqui no plano pela Upper Whisky 50. Só pode me usar um minutinho, senhor, por gentileza. Permitiu. Torre outra 3. 3601, prossiga. Isso, 3601, por gentileza. A nossa saída seria da Euleda Bridge, é isso? Afirmativa, vai dar na Upper 16. 16, corrigindo. Da Helder da Bridge, muito obrigado. Transponder e o nível? É o 360, transponder 5455. A decolagem da 10, curva à direita. O controle 9.8. Afirmativo, 3601 no chão a puxa acionamento. 3601. Positivo, companheiro. Salvador, Alfa Yankee Bravo informa, terra no reboque. Grato e bom dia. Gente, bom dia. Para o táxi, voo no ano 55. Temos 46 a bordo, 345 alterna campeã. Táxi autorizado. Gillette Alfa, ponto de espera da 10 chama pronto, altímetro 0 no 1. 4 Gillette Alfa, ponto de espera, reporta pronto com 1011, no 1155. Torre Salvador, o F7 Whisky com Juliet Fox, na saída do pátio 3, aguardando autorização de entrada no pátio 1. Tô ciente, o Whisky Juliet Fox, mantenha a posição. Só confirme o portão no pátio 1. Posição 5. Afirmativo, mantenha a posição. Torre Salvador, bom dia, o voo 1021. No 021, Salvador, Rio de Janeiro, 360. Decolo no zero direita da Euleda Bidev. Bidev, Upper November 857, seguro e Upper Zulu no meia. Controle 1-9-80, transponder 5456. 360-10 da Euleda Bidev, Upper November 857, seguro, 119-80, 5456, 1021. 1021, chama, puxa, acionamento. Chamará. aqui Juliette Fox, autorizado ingresso no pátio 1, no portão 05, reporte ao término. Whisky Juliette Fox, entra, reporte ao término. Torre, igual no 155, ponte espera, pista no 0, pronto. No 155 ali, decola no 0, vento 1, 1, 0 grau, 059. Vem, decola, no 155. Uno 155, decolou 59, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 1155. Uno 155 da Gol, bom dia. Contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Gol 1155. Conforme autorizado, 1155. Juliette Fox, CIENTE, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Kilo. 021, autorizado, chame táxi. Livre, puxa, chama táxi, 021. Meia. Solo Salvador, controle Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky Juliette Kilo. Web Whisky Juliette Kilo, prossiga. Whisky Juliette Kilo solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, box número 11. Gente, o Whisky Juliette Kilo reporta na saída do pátio 3. Reportará o Whisky Juliette Kilo na saída do pátio 3. Ou corrigindo com o 1155. Chega. Passa 230, chama Recife em 1288, bom dia. 288, bom dia. Sim, o governo. Obrigado, bom trabalho.